Alô, garotada! A nossa história de hoje começa com o aniversário de Cacá, o cachorrinho vira-lata mais engraçado do mundo. Enquanto Lili colocava o bolo numa mesinha, Dentinho foi correndo buscar o presente do aniversariante, uma enorme caixa. E como Dentinho sempre foi um peralta, Lili desconfiou logo. O que é que tem nessa caixa aí, hein, Dentinho? Pode deixar, Lili. O Cacá vai gostar muito, você vai ver. E você, o que é que vai dar pra ele? Bem, o que é que a gente pode dar para um vira-lata tão folgado? Acho que vou dar um livro de histórias. Nesse ponto de nossa história, Cacá, que dormiu até tarde, chegou e estranhou o bolo e os presentes. Ué, gente, que festa é essa? Parabéns a você! Viva o Cacá! Muitas felicidades, Cacá! Fizemos este bolo para comemorar o seu aniversário. E assim falando, Lili deu um abraço tão apertado no Cacá que o cachorrinho se encabulou todo. Eu não sabia que cachorros também faziam aniversário. Um presentão. Adoro presentes. E bem de mansinho, cheirando a caixa, Cacá, muito desconfiado, abriu o laço. Quando ele fez isso, a caixa começou a dar uns pulinhos e a tampa saltou fora. Oi, oi, oi. Um sapo! Socorro, um sapo! Ao ver Lili e Cacá assustados, Dentinho não se conteve e rolou no chão de tanto rir. Calma, gente, calma. Onde já se viu ter medo de um sapo? Logo do sapo Edgar? Ele não faz mal a ninguém. Sapo Edgar? Um sapo com nome de gente? Sorte é que tudo voltou ao normal quando Dentinho tratou de fazer as apresentações. Dona Lili, sapo Edgar. Oi? Sapo Edgar, Dona Lili. Oi. Sabe, Lili, Edgar é um sapo muito importante. Muito prazer. Ele tem jeito de ser importante mesmo. Claro, Lili. Edgar é um sapo cantor. Cantor? Oi, oi, oi. Pois é. E Edgar tem uma grande história. Quer ouvi-la? Quero, quero sim. Aqui, meus amiguinhos, convém contar para vocês que Lili também dera um lindo presente ao Cacá. Um maravilhoso livro de histórias. E justamente neste livro estava a história do nosso ilustre sapo Edgar, que Dentinho começou imediatamente a ler. Há muito tempo atrás, em uma certa lagoa... No meio da floresta, vivia uma rã nervosa e muito implicante. Era uma vez uma rã ranzinza, mas tão ranzinza, chamada Ranheta. Ela se casou com um sapo mau, que tinha perna de pau e se chamava Perneta. Era uma vez uma rã ranzinza, mas tão ranzinza, chamada Ranheta. Ela se casou com um sapo mau, que tinha perna de pau, que se chamava Perneta. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Every sapo! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E à tardinha, Ranheta cantava, rac, rac, rac, rac, rac. Com sua perna de pau, Perneta acompanhava, tac, tac, tac, tac, tac. E à tardinha, Ranheta cantava, rac, rac, rac, rac, rac. Com sua perna de pau, Perneta acompanhava, tac, tac, tac, tac, tac. Houve tanta alegria, o filhinho nasceu e um milagre aconteceu. Dona marranheta ficou sendo boazinha e a maldade do perneta desapareceu. Até que um dia houve tanta alegria, um filhinho nasceu e um milagre aconteceu. Dona Ranheta ficou sendo boazinha e a maldade do perneta desapareceu. Nasceu Edgar, o sapo Edgar, e na floresta houve festa sem parar. Nasceu Edgar, o sapo Edgar, e todo mundo começou a cantar. A infância do sapo Edgar foi maravilhosa. Era criancinha ainda e todas as noites a sua maior diversão era assistir aos ensaios da grande orquestra dos sapos do Brejo, onde seu pai tocava violino. Para fazer dormir o sapinho Edgar, sua mãe cantava as mais lindas canções de ninar. Esta era uma das favoritas. Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta, maninha, é que está com frio. Diante de uma infância cheia de músicas bonitas, nosso sapinho aprendeu um dia a canção que foi o grande sucesso em todo o Brejo, deixando-o todo orgulhoso. Era a música que ele cantava o dia todo e todos os bichos faziam coro. Pula, sapo, pula, sapo, jeito é pular. Enquanto você pula, sapo, a vida vai passar. Pula pra cá, pula pra lá, não para de pular. Enquanto você pula, sapo, a vida vai passar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pula, sapo, pula, sapo, jeito é pular. Enquanto você pula, sapo, a vida vai passar. Pula pra cá, pula pra lá, não para de pular. Enquanto você pula, sapo, a vida vai passar. Enquanto você pula, sapo, a vida vai passar. Pula, sapo, a vida vai passar. E a vida passou, passou. E o sapo Edgar cresceu, cresceu. E quando se viu solto, pôs-se a desafiar todo mundo. Ele era o bom, o grande cantor, o maior cantor do mundo. Numa lagoa escondida no mato, numa lagoa escura de fato, vive um sapo grande chamado Edgar. Seu canto feio a gente ouve distante, é um cantar surdo e tão irritante, é o pão de oito sem parar. Oito, oito, oito, oito, oito, oito. Sapo Edgar era muito orgulhoso, era atrevido e pretensioso, julgava ser mesmo um bom cantor. Oito, oito, oito. Sapo Edgar, quando não esperava, um passarinho alegre cantava esta melodia feita de amor. Agradeço a Deus o meu canto, que é ternura, amor e encanto. Neste mundo eu vivo a cantar, esperando a todos alegria espalhar. Sapo Edgar se jogou na lagoa, reconheceu que sua voz não era boa. Meio encabulado voltou a cantar. Quatro, quatro, quatro. Com o seu quatro desafinado, nosso cantor desengonçado aprendeu a nunca se vangloriar. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. E a partir daquele momento, o sapo Edgar aprendeu a lição e voltou a ser um sapo simples e camarada. Onde se meteu o nosso sapo? Vamos pedir para ele cantar pra gente? Qual não foi a surpresa quando nossos amigos chegaram na copa? Lá estava o sapo Edgar, com o focinho todo lambuzado e a sua barriguinha cheia do bolo do cacá. Comeu todo o meu bolo. Vou acabar com esse sapo guloso e é pra já. Deixa pra lá, Cacá. Ele merece o bolo. Afinal de contas, sapo Edgar é um grande artista. Um grande artista. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Pula sapo, o jeito é pular. Enquanto você pula sapo, a vida vai passar. Pula pra cá, pula pra lá, não para de pular. Enquanto você pula sapo, a vida vai passar. La la la la la la. Oi, oi, la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pula sapo, jeito é pular. Enquanto você pula sapo, a vida vai passar. Pula pra cá, pula pra lá, não para de pular. Enquanto você pula sapo, a vida vai passar. Enquanto você pula sapo. Oi, oi, oi. A vida vai passar. Pula sapo, a vida vai passar. É, meus amiguinhos, e vocês sabem que depois de tudo isso, Dentinho sumiu de casa? É, sumiu de casa porque ficou amigo do gigante mau que queria pegar Joãozinho do Feijãozinho Mágico. Mas esta é uma outra história que eu vou contar para vocês no próximo disquinho.